mentira, já de comemorar. O quê? Eu vejo muita gente dura tá sem dinheiro pra comer. A elite quer bolada com o que digo. Tem mais que isso, políticos corruptos só aparecem na época de eleição para enganar o povão. Desempregado, preocupado, muito bolado com aluguel para vencer sem dinheiro pra pagar. Assim não dá. Aonde nosso povo vai parar se não lutar? Se não lutar. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Vai com mais. Fico muito puto quando olho para a molecada que nessa hora podia estar estudando e pleno centro da cidade estão cheirando cola. Ora bolas. Dizem que mente vazia, oficina para o diabo. O presidente só anda de carro importado, cagando e andando pra porra da situação. Camelôs querendo espaço para trabalhar. Guarda municipais que só aparecem para atrapalhar. Cadê o direito dos idosos de pegar condução? No fim do mês, mó merda pra receber a lixaria. Chamada de aposentadoria. Ainda dizem que está bom para os idosos que não fazem nada. Que covardia com aqueles que trabalharam por uma vida melhor um dia. Vida melhor um dia. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. O governo fala de tubo através de propaganda na televisão. O dólar subiu, virou manchete. No Brasil, dinheiro do estrangeiro que controla tudo. Enquanto o povo brasileiro sempre anda duro. Muita gente já ouviu falar, mas não sabe nem o que significa. Você é da periferia, não na veja, você lembra? Claro que lembro, até vi no outdoor. O sistema que só sabe oprimir prejudicado sem dó. Que tá calado, não tá ligado, tá desligado. Passando necessidade, desesperado. Dezembro, fim de ano, é dia de comemoração. Vejo os pais de família desesperados, que vacilação. Passou Natal, chegando novo. Acontece tudo de novo. Também sinto na pele, ainda me chamam de louco. E ainda me chamam de louco. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Sim, sim. Fatos reais que acontecem diariamente, nossa gente. Nossa gente.